Olá. Para combater a heresia, é necessário expor a verdade. É isso que Paulo faz quando ele escreve para as igrejas da Galácia, onde já se manifestava uma onda de ensinos perversos. Ele começa a saudação dele de forma incomum, ele não se demora muito, ele não fala muita coisa, ele não traz ali os costumeiros elogios. Mas ele vai já na direção daquilo que ele queria expor. E nos próximos versículos, o que nós vamos ver é que ele mostra que as bênçãos de Deus, elas estão ligadas não ao que nós fazemos, mas ao que Cristo fez. Então, nossa leitura hoje é em Gálatas, capítulo 1, versículos 3 a 5. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Bênçãos provenientes da cruz, é isso que eu creio que Paulo tá procurando mostrar aqui e começa a saudação dessa forma. É uma saudação bem curta, mas é uma saudação que aponta para essas bênçãos que procedem da cruz. A primeira bênção aqui é a concessão de graça e paz. E normalmente isso fazia parte das saudações de Paulo, né? Graça e paz é uma saudação comum nas cartas dele, mas você percebe que aqui graça e paz elas estão vinculadas ao sacrifício de Jesus Cristo. Elas apontam para Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Veja, aqui tem algumas questões importantes, porque nessas frases de Paulo, o que a gente vê é que Jesus, ele deu a sua vida de modo voluntário, né? A si mesmo se entregou, ele quis, foi pela sua vontade, não teve nenhum constrangimento que moveu Jesus, que forçou Jesus a fazer o que fez. Mas ele fez pela sua vontade, pela sua própria volição, pelo seu próprio planejamento, pela sua própria determinação. E foi um sacrifício substitutivo. Ele foi voluntário, foi substitutivo. Ou seja, ele foi pelos nossos pecados. É em cima disso que Paulo constrói todo esse trechinho aqui. Está tudo girando em torno desse sacrifício, voluntário e substitutivo de Jesus. E é assim que a gente vê que a graça, ela só faz realmente sentido quando ela aponta para o sacrifício de Jesus. Aliás, né, vamos ver aqui, né, que graça seria, que favor imerecido seria esse sem o sacrifício de Jesus, esse favor que nós não merecemos, esse favor que nós não tínhamos nenhum direito da nossa parte, jamais poderíamos ter algo que nos movesse, nada, nada, absolutamente nada. Algo que nós pudéssemos fazer para Deus, absolutamente nada. Se tem um conceito de graça nesse mundo que seja absolutamente verdadeiro, é o conceito de graça que está vinculado à cruz de Cristo. Ali foi o grande favor, um favor absolutamente gratuito. Um favor que expressa a graça no seu sentido mais absoluto. Quando Paulo ele transmite esse desejo de graça, essa graça vinculada ao sacrifício de Jesus, ele está dizendo: olha, essa graça ela só faz sentido quando ela está vinculada a esse sacrifício. E a paz também só faz sentido quando ela procede do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, a gente tem que lembrar que ele estabeleceu a justiça de Deus, ele cumpriu a justiça de Deus. A justiça foi cumprida nele e por ter sido cumprida nele, proporcionou a nossa justificação. Aquilo que acontece quando a gente crê, quando a gente deposita a nossa fé em Jesus, nós nos identificamos com a justiça que Jesus Cristo concretizou na cruz, e assim, Romanos nos diz, que justificados pela fé, pois temos paz com Deus. Dessa paz que Paulo está falando aqui. Uma paz que só faz sentido quando procede do sacrifício de Jesus. O que acontece aqui? Por que ele está falando isso? Você já vai entender quando a gente der o prosseguimento na carta. Você vai ver que ele vai parar as saudações nesses três versículos aqui e vai começar, como a gente costuma dizer, a descer a lenha mesmo, né? Ele vai começar as suas severas advertências ali para o pessoal lá da região da Galácia, para aquelas igrejas, aquele grupo de igrejas que estavam ali. O que que acontece aqui? O sistema imposto pela heresia judaizante, a gente já falou disso na introdução, né? O que que era que estava acontecendo ali? Claro que a carta vai expor isso de maneira mais detalhada, mas esse sistema imposto por essa heresia judaizante que procurava vincular ali a salvação com as obras, a salvação com circuncisão, com guardar o sábado, com coisas desse tipo, né? Esse sistema, ele não se conciliava e jamais poderia se conciliar como qualquer sistema legalista com o conceito da graça. E também jamais poderia produzir paz verdadeira. É isso que as heresias fazem. As heresias, elas diminuem a graça de Deus. Elas transformam a graça de Deus numa coisa misturada com obras humanas. E misturam a paz. Aliás, elas deturpam a paz de tal maneira que as pessoas que se vinculam a essas heresias jamais desfrutam de paz, e não poderiam mesmo desfrutar. Elas vivem perturbadas, vivem sempre na dúvida, né, quanto à sua salvação, quanto à sua segurança. Além da concessão de graça e paz, penso que tem uma outra bênção aqui, que é o resgate de um mundo caído. Veja só. Paulo diz, né? Que no versículo 4, Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade, de Deus, de nosso Deus e Pai. Em outras versões, está desse mundo mau. Na verdade, esse é o sentido, né? Desse mundo. Desse mundo. Como assim desse mundo, né? Paulo está falando aqui. É o resgate do poder escravizador do mundo. O poder escravizador do mundo é o poder que toma conta das pessoas. Veja, o que você tem? O que você tem no mundo? Você tem um sistema. Não é o planeta em si, né? O planeta não pensa, né? As árvores, os pássaros, né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas o sistema que está no mundo, ele é movido por duas forças, podemos dizer assim, né? Que é a ação de Satanás, o príncipe desse mundo, né? Como Jesus o chama, né? Aquele que agora está atuando, né? Nos filhos da desobediência, como Paulo diz lá em Efésios, né? Ele está atuando nas pessoas. E, logicamente, o ser humano pecador, o ser humano incrédulo, o ser humano com as suas ambições, o ser humano com as suas. Seus valores. Então, esse sistema mundial, né? Esse sistema de poder, esse sistema de valores, crenças, filosofias, modas, as relações de poder que se estabelecem. E, por favor, não se engane, esses governantes todos que tem por aí, todos eles fazem parte desse sistema. Uns até usam o cristianismo aí para ganhar a simpatia dos cristãos, mas todos estão vinculados a isso. São incrédulos e são pessoas que até muitas vezes até usam versículos bíblicos, né, para para amparar ali e para ganhar essa simpatia. O fato é que o mundo tem sim esse poder escravizador. As pessoas imaginam que elas estão lidando bem com isso, mas na verdade elas fazem parte de um jogo em que elas entram, estão o tempo todo ali fazendo parte dessa trama, onde um procura levar vantagem sobre o outro. Isso acontece nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações acadêmicas. Os próprios intelectuais, um quer ser mais reconhecido do que o outro. O mundo dos esportes, das competições em geral, o mundo é movido por essas coisas. E as pessoas vivem escravizadas a isso. O que Paulo está dizendo é que Deus, o Pai, ele designou o sacrifício de Jesus Cristo para nos libertar dessas coisas, para nos tirar dessas coisas, rompendo. Na verdade, o termo que é usado ali é nos arrancar dali, nos arrancar com mão forte, com mão poderosa, porque nós não tínhamos força para isso, nós íamos permanecer ali vinculados. A nossa mente estava presa a esse modo de pensar do mundo, a esse modo de raciocinar do mundo. Mas a partir da cruz, o que Jesus fez ao morrer ali foi nos libertar. Ali ele morreu pensando nisso. Ele foi designado para isso. O versículo 4 está dizendo exatamente isso, né? Que houve essa intenção de Deus, o Pai, de que isso acontecesse. E cada pessoa que se converte, cada pessoa que reconhece a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, começa na sua vida, inicia na sua vida um processo libertador, um processo que vai desvinculando do mundo, que vai nos esclarecendo, vai nos fazendo enxergar as manipulações que existem por aí. E nós, quanto mais nós nos apegamos à palavra de Deus, quanto mais nós nos afeiçoamos e nos agarramos à verdade, mas menos essas coisas nos afetam, menos elas conseguem nos manipular. O sistema imposto pela heresia judaizante, qualquer heresia legalista, parecida, né, não liberta as pessoas desse poder escravizador. No máximo, o que esses sistemas fazem é criar uma espécie de barreira: não faça isso, não faça aquilo, não participe disso, não participe daquilo, não use tal roupa, não vá, não faça tais coisas em tal dia da semana. E assim eles imaginam que estão se desvinculando do mundo, quando na verdade o coração continua igual, e a maneira de se relacionar com tudo que há no mundo permanece do mesmo jeito, porque não há esse resgate. O resgate acontece somente através de Jesus Cristo. Bom, além da concessão de graça e paz e desse resgate de um mundo caído, outra bênção, e a última que a gente vai ver aqui, é a verdadeira adoração. Veja, no versículo 5 diz: a quem seja a glória para todo sempre. Amém. É, o Deus, Deus e Pai, né? A quem seja a glória para todo sempre. Amém. A verdadeira adoração. Verdadeira adoração, ela procede de vidas resgatadas por Jesus. Lábios que reconhecem o preço que foi pago. É isso que Paulo está se referindo aqui. Que as pessoas que conhecem a salvação, as pessoas que conhecem, que sabem perfeitamente da onde elas foram tiradas e como elas foram tiradas, elas têm gratidão no seu coração. Elas têm um louvor constante, motivo de agradecimento, porque, em primeiro lugar, elas foram tiradas da morte para a vida, e a cada dia que passa, elas conseguem constatar, conseguem verificar no cuidado de Deus, nas coisas que Deus ensina, nas coisas que Deus promove a cada dia. Elas vão experimentando esse relacionamento e vão aperfeiçoando esse louvor. É claro que esse louvor evidentemente, ele está estreitamente relacionado à comunhão com Deus. As pessoas que têm uma comunhão fraca com Deus, é claro que elas vão ter um louvor fraco ou um louvor artificial, né? Um louvor que é movido só por musiquinhas, vamos dizer assim, né? Mas o louvor, que procede, que brota de um coração grato, de um coração exultante, ainda que ele seja imperfeito, ainda que ele seja entremeado com alegrias e tristezas, porque são as coisas que nós vivenciamos a cada dia aqui, ele é o louvor verdadeiro, é o louvor que aponta para Jesus Cristo. É aquilo que a gente chama de louvor cristocêntrico, adoração cristocêntrica. Ela não depende dos homens, ela jamais é voltada para os homens, eles não estão no centro. Jesus Cristo está no centro, ele é o motivo, ele é o motivo e ele é o impulsionador do nosso louvor. Tudo é dele, por meio dele e para ele. E através dele, Deus Pai é glorificado, Deus Pai é reconhecido. E esse é o louvor cuja qualidade é tão perfeita que permanece, né, por toda a eternidade. Olha o que a gente encontra lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 5. A gente vê no versículo 9 ali, o povo de Deus reunido lá junto a Jesus, né? E o texto diz assim: eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esse é o louvor, a gente pode dizer assim, o louvor perfeito, né? Louvor incansável, de alegria indescritível. Um dia esse será o nosso louvor, junto a Deus, junto a Jesus. Não tem como glorificar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Não tem como glorificar e louvar a Deus se não for louvar o Cordeiro que foi morto por nós, se não for em reconhecimento ao que ele fez por nós. O sistema imposto pela heresia judaizante e todas as heresias legalistas não produz adoradores verdadeiros. No máximo que ele consegue são expressões vazias, expressões automatizadas, fabricadas, artificiais, que dependem de uma série de produções para que haja uma impressão de que ali está acontecendo alguma coisa que agrade a Deus, mas o que agrada a Deus é o que brota de um coração, de um verdadeiro adorador que reconhece, sim, lá no seu íntimo, aquilo que Jesus Cristo fez por ele. Qualquer coisa externa não pode substituir isso. Bem, depois de vermos tudo isso, o que nós podemos, tirar desses três versículos? Eu penso que esses três versículos, eles nos desafiam, em primeiro lugar, a desfrutar da graça e da paz que procedem da cruz. É isso que Paulo estava, apesar de todas as situações adversas ali, de tudo que estava acontecendo naquelas igrejas, Paulo desejava, sinceramente, para eles, né, que eles desfrutassem dessa paz, e dessa graça que procedem da cruz. E a gente deve pensar sobre isso, e a gente deve desfrutar disso. Nós devemos viver essa graça, nós devemos viver nessa paz. Elas devem inundar o nosso coração. É isso que eu desejo também para você que está ouvindo, né? Que você realmente, Deus te abençoe nesse sentido, você possa desfrutar disso, mas que você esteja atento, e olhando para a cruz, olhando para aquilo que Jesus realizou, e isso inunde o seu coração dessa graça e dessa paz. E assim também você viva como alguém que foi resgatado do poder escravizador do mundo, é que você tenha condições de fugir, de renunciar a essas coisas que o mundo propõe, das ideias que ainda tentam nos iludir, dessas manipulações, venham elas de onde vierem, de todas essas formas de poder, de moda, filosofias, crenças, que muitas vezes vêm disfarçadas, e o pior de tudo é quando elas se infiltram por meio de pessoas supostamente cristãs, muitas vezes por meio de pastores, muitas vezes por meio de missionários, de pessoas que também um dia lá no passado foram iludidas por heresias e agora misturam a palavra de Deus com conceitos do mundo, e as pessoas muitas vezes não percebem que esses conceitos estão misturados ali. Que a gente viva como alguém verdadeiramente resgatado, esteja alerta, e não compactue, com essas coisas. E que a gente adore a Deus de forma cristocêntrica, ou seja, com Jesus no centro do nosso coração, da nossa vida, e esteja nos nossos lábios. Que quando a gente, voltar a se reunir, né, nossa adoração seja uma adoração assim, em que o nosso pensamento esteja focado em Jesus Cristo, nossa voz se levante, a nossa voz se pronuncie para louvar, para adorar, porque nós temos esse grande motivo, aliás, esses grandes motivos, né, para louvar a Deus, para adorar a Deus, por meio de Jesus Cristo, que é esse Cordeiro que foi morto. Que essas bênçãos que procedem da cruz façam todo sentido na nossa vida, que nós nos apropriemos delas, que vivamos por meio delas, que nessa semana você possa meditar nessas coisas, possa caminhar através desse texto e possa colocá-lo em prática na sua vida. Então tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.